Respira fundo. Tranquilidade. Tudo bom? Agora. A gente agora vai... eu quero pá. Não, você quer pá? Vamos tirar aí pra pá pra quem tu vai apresentar. Confere. Eu confio. Tá. Vai. Pá? Tu pediu? Eu pedi pá, pá. Agora. Tá. Ímpa, pá. Tá. Tá. Ímpa, pá. Ímpa, pá. Ímpa. Ela. Não entendi. Oi, pessoas, Brasil, todo mundo. Ah, começa o segundo episódio do nosso podcast. É, eu esqueci o nome. 19 horas da manhã! Eu sou a Emily. Eu sou a Lorena. E eu sou a Karina. Muito feliz, por sinal. Muito feliz. Sempre muito feliz. E eu estou muito realizada porque nós estamos no nosso segundo episódio. E que dessa vez a gente tem pauta, porque falaram que não ia ter pauta. A gente planejou. A gente conseguiu, cara. Entendeu? Assim, não saiu do jeito que eu queria, né? Porque pra mim tem que planejar uma semana antes. A gente planejou 15 minutos antes de começar o programa. Profissionalismo. Profissionalismo. E vamos ao primeiro tópico. Primeiro tópico do programa. Que é uma curiosidade. É uma curiosidade. Eu vi no Twitter que foi sobre hamsters. Uma menina colocou assim, aviso importante. Hamsters hibernam quando estão com frio. Então se você acha que seu hamster morreu de maneira repentina, não jogue ele fora. E muita gente... Isso é triste. Ficou falando que, meu Deus, eu enterrei meu hamster. Eu acho que ele não tava morto. Aí, mano, tu não tem noção, acho que tinha 80% das pessoas enterraram o hamster e um monte de assassino falando, sentindo muito mal porque matou o hamster enterrado. É sério essa história. Mas... eu achei triste, mas eu fiquei rindo. Eu me senti mas mal por causa disso. Na verdade, eu fiquei me perguntando se isso era de verdade, porque. Porque a fonte que a. Twitter a é muito Emily confiável, trouxe, tá? Muito confiável no Twitter. Verdade. Não, mas o pessoal falou também que é só colocar um secador quentinho perto deles que eles voltam. E tem que fazer isso, porque senão eles vão realmente morrer desidratados e tal. Ressuscita o hamster. E se você. Mas... ressuscita o hamster. Tá, mas a pessoa enterrou o hamster, a terra é quente. Então ele acorda. Esse pessoal meu falou, Deus, ele acorda e tá lá enterrado com o meu dono, me enterrou, eu vou morrer sufocado. É isso. Isso é pesado, isso é. Sim, essa, é pesado. Essa parte é pesada. Não tinha pensado nisso. Eu não, eu achei que, tipo, beleza, ele tá dormindo, vai ficar dormindo lá, tá não, debaixo da terra e. Ele acorda. Morre dormindo, tipo, eu tô meu muito Deus. Chocada, ele sofre os bichinhos. Eu acho que muitos bichos foram injustiçados dessa sim, forma. Muita gente ficou se sentindo muito mal por matar os bichinhos. Eles acham, né, que foram assassinos. Tá, acabou. Agora a gente vai para a segunda parte do programa. Não sei se você reparou, o podcast deste... O podcast não, o episódio dessa semana ela vai ser um pouquinho diferente. A gente resolveu dividir em diversos quadros, mas na verdade nem são quadros de verdade, porque a gente ainda não deu nome para eles, a gente não separou, a gente só separou em tópicos. E que a gente resolveu trazer algumas indicações de coisas que a gente viu que são legais durante a semana. E aí vai funcionar assim. Uma semana, na primeira semana do mês, será uma roda de conversa, onde a gente vai debater sobre diversos assuntos. E na última semana do mês, por aí, a gente vai fazer esse modelo aqui. Exatamente, vai trazer um monte de coisas pra vocês. Indicações e opiniões e etc. Curiosidade. E curiosidades, é muito importante. Curiosidades, porque... tá? A gente... planeja começar todo o podcast com uma curiosidade. A gente não sabe se vai ter curiosidade o suficiente, mas a gente vai tentar. Mas o 19 horas da manhã também é cultura. É cultura. Então é informação. Exatamente. Entretenimento. E, assim, né? Esse, eu não sei o nome desse quadro ainda, mas estou aqui para... Vou colocar o nome desse quadro. Vai. Fingindo que sou cinéfilo. Eu achei bom. Original, eu achei bom. Até porque eu já tinha colocado na minha pauta. Ah, tá. Eu já tinha pensado nisso. Foi automático agora, né? Foi automático. E a primeira. O primeiro produto que trago a vocês é um curta, que o nome é Something Left, Something Take. Que você pode encontrar no YouTube. E ele tem apenas 10 minutos e. Assim, tá lá no YouTube, mas ele não tem tradução pra português. Ele não é dublado e nem legendado em português. Então, assim... Como que tu assistiu ele? Eu tô graduada em Duolingo, tá? Ah, tá. Desculpa. Respeita o meu inglês. Inglês? É, inglês. E, assim, ela é uma animação feita em stop motion. E ela foi rotorizada. Rotorizada. Motorizada. Roteirizada. E dirigida por Max Potter e Ru Kuahata. Ela, eu não sei, mas eu não sei se é chinês, se é japonês, mas é uma mulher. E assim, eu achei ela maravilhosa, porque ela que anima a animação. Tava massa, né? E esse curta ele estreou em 2010 e ele tem duração de apenas 10 minutos. E como eu falei, você pode assistir na... Qual é a história do curta? Oi, Anjo, você vai ficar querendo pensar as coisas? É que eu tô curiosa. E assim, o curta ele conta a história de um casal. É uma comédia, e é uma comédia de humor negro, e que conta a história de um casal que vai passar férias em São Francisco. E eles pretendem assistir uma palestra de um perito, Forrest, é o Dr. Sá. Ele fez a análise, ou ele faz a análise, Forrest, do caso do assassino zodíaco. Que é em São Francisco, entendeu? Top, é bem legal, né? Então, assim, uma amiga que mora em São Francisco ficou responsável de ir pegar eles no aeroporto. Só que não deu, sei lá o que aconteceu, eles não falam. E aí ela mandou um amigo. Uma curiosidade do casal é porque o esposo, ele é super paranoico, sabe? Ele é todo, sabe, procurar pistas, achar o assassino, porque ele é muito viciado nesses negócios fora, assim, e tal. É, esse cara chegou lá no carro. E, assim, ele era muito suspeito. Aí ficou tentando investigar. Mano, eles entraram no carro, o esposo já começou a ficar todo paranoico, porque ele viu... Umas luvas e uns negócios estranhos, uns objetos bem estranhos, assim, bem macabros, assim, no carro do cara. E ele já entrou com medo, e a esposa dele super feliz, porque tava em São Francisco, tá calor e não sei o quê. E aí, no caminho, e aí ele já começou, é o Zodíaco. É ele, a gente tá em São Francisco, é o Zodíaco. E eles passaram o caminho todo. O cara era tão pilhado com isso que ele começou a transmitir pra esposa dele, que tava super de boa. E ela também começou a ficar super paranoica. E aí eles ficaram, meu, esse cara vai matar a gente tem que começar a deixar pistas no carro. Meu pra Deus! Tentar... Isso tudo em 10 minutos. Em 10 minutos. Nossa. E aí pra deixar eles, pra encontrarem a gente. E aí, não, porque se a gente deixar um fio do nosso cabelo, se tu deixar uma gota do ketchup que caiu na tua blusa, eles vão encontrar a gente. E o cara dirigindo, conversando, não, porque o tempo tá assim. E aí, tem uma curiosidade sobre isso, que o tempo muda muito rápido. E aí, o tempo virou. Ficou... Na hora que eles entraram numa rua bem sombria, o tempo virou e começou a chover. Ah, pronto. Estão levando eles pra um beco, né? E tal. E eles já começaram a imaginar como eles iam fugir daquele carro. E se acontecesse um acidente, eles iam... Como é que eles iam... Onde é que ia encontrar o corpo deles? Se encontrar em decomposição? Meu Deus. Tudo isso em 10 minutos. Em 10 minutos. Peixe-tom. E assim, é muito legal. É engraçado. E assim, você passa a maior aflição junto com eles, sabe? Porque você, sabe, fica... Meu Deus... Te contagia, e é muito bacana o roteiro. Eu gosto muito de roteiros que realmente, sabe, fazem você sentir as coisas. Então, ele é bem pequeno, é engraçado. Ah, Marina derramou a água nos nossos estúdios. E aí... E eu acabei de molhar minha mãe. Enfim, erros técnicos. E é isso, o curto é bem legal, é bem engraçado. E é 10 minutos, então é bem rapidinho. Sim. E eu não vou contar o final da história. Eu achei legal quando foi que tu assistiu isso. Eu tava num site que eu esqueci o nome, o Vimeo. E aí eu achei lá. E aí depois eu fui pro YouTube. E tinha no YouTube. E esse foi o Fingindo que Sou Cinéfilo. Tá, agora dá um nome pro meu quadro. Não, mas eu vou falar de... O teu quadro também é filme, né? É. Então é Fingindo também. Parte 2. Parte 2. Parte 2. Eu vou falar, na verdade, de um filme que eu assisti esse final de semana passado. Que foi a única... Eu acho que foi a última coisa que eu assisti. Que eu me lembro melhor. E eu vou falar sobre Os Incríveis 2. Então, gente, eu vou falar dos Incríveis 2. Os Incríveis 2, ele começa quando... É Marília Pêra, né? O nome é Marília Pêra, não é Marília Pêra, é Helena Pêra. Quando a Helena Pêra, ela é chamada pra voltar a lutar, pra, tipo, tentar salvar os heróis de uma lei de proibição, que, tipo, como eles causavam muitos danos pras cidades quando eles iam tentar salvar as pessoas, Ela é chamada por resgatar uma imagem boa dos heróis. E aí, basicamente, o filme se dá nesse desenrolar dessa história. É, o interessante é que o filme começa de onde o outro terminou, tipo, e ainda tem uns minutinhos, então não tem como tu ficar perdida no tempo. Eu achei bem legal essa parte. É, uma outra coisa que eu vi foi um... Antes da gente assistir, que eu assisti com meu namorado, tá? Eu, antes de eu assistir, a gente Ele está presente no estúdio. Ele está presente no estúdio. A gente viu um videozinho de resenha do Pipocando. E tem uma coisa que eu achei muito interessante, eu não fazia ideia disso, eu acho que já tem essas informações há tempos, mas os poderes dos incríveis, eles têm relações com a personalidade deles. Eu não sabia disso e eu achava muito top, que é tipo, a mulher, a chefe de família no caso, porque eu acho que a mulher é a chefe de família, tá? Não é bom. É, ela é tipo, elástica porque... simboliza como as mulheres se desdobram pra cuidar das crianças, uhum, e do marido e da casa e de várias coisas. O Senhor Incrível, ele é super forte porque, né, demonstra, tipo, digamos assim, a masculinidade, a força que o homem tem, blá blá blá. É, o Zezé, ele tem infinitos poderes e, tipo, ninguém sabe o que tá acontecendo com ele porque basicamente demonstra como as crianças são nessa idade que a gente não sabe o que tá acontecendo com elas estão chorando, a gente sabe o que elas querem, é tipo assim, uma incógnita e basicamente é o Zezé. O Flash, ele é rápido porque ele demonstra a hiperatividade das crianças nessa idade que ele tem. E a Violeta, ela fica invisível e tudo mais, que é tipo aquela parte da nossa pré-adolescência que a gente não quer... que a gente não quer que ninguém veja a gente, ela tem um campo de força, muito obrigado... Johan, que está aqui presente. É, ela tem um campo de força que é, tipo, isso que a gente também quer afastar as pessoas nessa idade e tudo mais. Eu achei isso muito legal, tipo, de verdade. Eu não tinha ideia dessas informações. Vocês podem falar, tá? Mas eu achei, tipo, muito interessante o filme. Eu acho que ele aborda a questão do machismo, digamos assim, de uma forma muito leve. Porque o pessoal pegou nesse assunto de, tipo, ah, eles querem representatividade, uhum, de mulheres e tudo mais nesse tempo que tá acontecendo as coisas. Mas eu achei, tipo, de uma maneira muito sutil, eu achei muito legal. Porque, tipo, pra um filme que é pra família toda e não ficar aquela coisa pesada, porque, uhum, a gente sabe que hoje em dia ainda tem muitas famílias que têm isso nas suas raízes e não ficou um negócio assim de, tipo, tu olhar e, tipo, caraca, do que eles estão falando, sabe? Eu achei bem legal. Que aí, ela que sai pra lutar contra os vilões e tudo mais, o Senhor Incrível fica, tipo... cuidando das perdendo crianças. Perdendo a cabeça, cuidando da casa das crianças e, tipo, a Violeta com coisinhas de namorados e, oh, e ele tentando que aprender matemática pra explicar pro Flash. Eu achei, tipo, muito sensacional. E a pitada de como ele fica, tipo... dá pra ver que ele tá se segurando pra falar assim, tá bom, deixa você ir lá... salvar o mundo, eu fico aqui, tipo, mas eu achei muito legal o como eu falei, o modo que eles abordaram isso de uma maneira muito leve, não ficar pesado, que é uma coisa, eu vou falar de um assunto que não tem muito a ver com esse filme, mas com esse tema, que um tempo desse eu comecei a reassistir Eu, Patrulha de Crianças, e a gente, eu, meu namorado de novo, porque eu assisto as coisas com ele, a gente percebeu o quão machista aquela série é. E eu fico pensando que quando eu assistia ela, naquele antigamente, na minha pré-adolescência, eu não fazia ideia, assim, era uma coisa... porque, tipo, esse assunto não era tão abordado, então a gente achava muito normal. Uhum. Então a gente não prestava atenção nessas coisas, entendeu? E aí a gente foi reassistir esses tempos e a gente ficou, caramba, tipo... e é muito sempre, assim, não é, tipo, um pedacinho no episódio, não. É, tipo, o tempo todo. Não... criticando a série como ruim, eu não acho ela ruim, eu acho ela muito legal. E o jeito que eles tratam as crianças e tudo mais, mas essa parte do machismo tão forte na série me incomodou um pouco, porque realmente eu nunca parei pra prestar atenção nisso e isso me incomodou muito. Mas enfim, o filme é muito bom, tá, gente? Eu acho que vale a pena pagar um ingresso pra assistir ele no cinema. Ah, eu fiquei louca, eu sou meio besta pra criança. Mas eu fiquei louca e apaixonada pelo Zezé, e ele é muito fofinho, e ele faz várias coisas, e ele ajuda eles, e eles brincam de arma com ele, porque ele solta a laser pelos olhos, e é muito massa, eu achei muito, muito legal. Muita gente me falou com relação ao filme, né, que o Zezé, ele foi uma grande estrela, assim, do filme. Todo mundo saiu falando, na verdade, todo mundo que eu encontrei, que já assistiu, porque eu ainda não assisti, fala muito do Zezé, porque, assim, cara, foi a estrela. E maravilhoso, eu achei muito, muito bom, eu ficava rindo dele, assim, tipo, ele apareceu, já começava a rir, olha o Zezé, tipo, maravilhoso. E agora a gente vai pro próximo quadro, que é o da Emily, que vamos criar um nome agora. De série? De série. Não tem nome. Não tem nome, a gente vai criar um nome. Tá. A série que a gente vai falar hoje é The Good Place. The Good Place! Que é uma série muito maravilhosa. O próprio nome já diz que é O Bom Lugar. Na série, a personagem principal é Leonor. E já começa a série com ela morta. E ela vai pro bom lugar. E nesse bom lugar, todas as pessoas que fizeram coisas boas na Terra, elas vão ganhando pontos. E quando elas têm muitos pontos positivos, elas vão pro bom lugar. E quando elas fazem muitas coisas ruins na Terra, elas vão ficando com pontos negativos, elas vão pro... É mau lugar que eles falam? Como se fosse mau lugar. Caramba, muito original. Só que ela foi pro bom lugar, mas não era pra ela ter ido pra lá. Porque ela era uma pessoa ruim. E ela fica o tempo todo durante a série, acho que tem 3 temporadas agora? Ou são 2? Não, ainda não saiu. São... Não sei. São 2? São 3? Eu acho que, se eu não me engano, são 2, ainda vai sair a terceira. Enfim. Aí fica essas 2 ou 3 temporadas, ela fica o tempo todo tentando esconder que ela não... Pertence. Que ela não pertence àquele lugar, porque ela quer ficar num bom lugar, que tudo lá é maravilhoso, todo mundo encontra essa alma gêmea. E ela conta pra pessoa que é a alma gêmea dela, como é que fala o nome dele? Chiri, não sei como fala. Chidi. Que é a alma gêmea dela. Ele era, na Terra, ele era um professor de filosofia, eu acho que era de ética. Ele fica o tempo todo tentando ensinar ela várias coisas de ética, como é se tornar uma pessoa boa. E quem gosta de filosofia, gente, quem gosta de ética vai adorar muito essa série. Porque até ela fala gosta, muito... Né? Sim, é muito até boa. Quem não gosta, porque aborda de uma coisa assim tão... É tão leve, é tão divertido que tu aprende muita coisa. E aí que tá, eu acho essa parte legal, porque assim, até quem, sei lá, não tem muita noção de filosofia ou não conhece muita coisa, quando tu assiste, tu se interessa, porque tu fica, caraca, isso faz muito sentido. E aí tu quer pesquisar e quer entender o que eles estão falando, porque é muito bom. É muito legal. Enfim, essa é a nossa indicação, pessoas que cursam filosofia, ou que gostam de filosofia, ou gostam de séries assim, diferentes, que não é bem romance, não sei como classificar. Não tem. Tem umas pitadas de romance, mas não é o foco da série. É muito bom. O foco é, eu acho que é assim, justamente tu... Eu acho que, tipo, eles... O grande lance é, tipo, tu assistir e olhar pra ti mesmo e ver, tipo, assim, caraca, essas coisas que eu fiz, será que realmente importam ou não importam? Ou, tipo, ver o que tu realmente é e o que ética é pra ti e moral e essas coisas e... O que que tu tá fazendo da tua vida, sabe? Sim. Eu acho muito massa. Quando tu para pra pensar... Uma série te faz pra parar pra pensar na tua vida, assim, eu acho. Verdade. É um tosse. É bom porque a gente tem 2 extremos aqui. Alguém que não é da área da filosofia e alguém que é a Emily. E eu assim... ficava, caraca, mano. Tá tudo na minha vida. Não, mas que eu estudei. É que, tipo, eu não estudo muito da área da ética, mas eu gosto muito de filosofia. E tanto é que eles citam... Eu pirava muito com a Emily quando eles citavam algum autor assim, eu ficava, caraca, eles falaram dele e tal, tipo. Diferente dela, que estuda filosofia lá, faz graduação disso, eu, tipo, procuro algumas coisas pro hobby, porque eu acho muito interessante, eu acho filosofia sensacional. E vale muito a pena assistir a série. Mas até que pra quem não se interessa tanto, vai acabar criando algum interesse, porque é muito divertido. É top! É onde eu assisto. Tem na Netflix. Tem na Netflix e... Mas acho que tem... Em qualquer outro. Mas, acho que site tem outro site. Tem um site, acho que é Seriando, alguma coisa parecida. Coloca no Google aí, The Good Place, primeira temporada. Não, sim, melhor, a gente vai colocar no link da descrição. E alguns links. E que vocês... Se vocês tiverem interesse de assistir. E esse foi o... Séries da Emily. Séries da Emily. Ah, tá. E a gente vai tentar variar do mesmo jeito que a gente... A Karina já explicou que a gente vai tentar um episódio falar de um tema e outro episódio ser nesse formato aqui, de indicações e opiniões sobre coisas. A gente vai mudar quem vai falar de cada coisa. Sim. Em cada episódio. Por exemplo, nesse episódio eu falei de filmes. E a Mika falou Sério? Gente, Mika é o apelido da Emily, tá? Tá, quero entender. Pra íntimos, somente para íntimos. E ela falou de séries e a Karina falou de um curta e a gente vai tentar variar nisso. Sei lá, a próxima vez eu falo de série ou de livro e assim por diante. Uhum. A gente vai tentar variar bastante aqui pra atender todos os públicos. Agora nós vamos para as perguntinhas. Tá, a gente fez uma enquete no Instagram, usando aquela nova digital ferramenta. Influencer. Instagram nos patrocina, tá? A gente usou aquela nova ferramenta do Instagram de perguntas. Vou parar de falar assim agora. E aí a gente recolheu algumas perguntas, a gente escolheu algumas pra falar nesse episódio. Teve outras que, gente, tá, vou agradecer aqui vocês, que elas deram ideias tão boas assim pra gente que a gente decidiu usar elas em pautas reais para outros episódios. Tipo assim, vamos falar disso aqui no episódio inteiro. Uhum. E aí se a gente não falar da sua pergunta aqui, provavelmente a gente vai falar num outro episódio, porque tipo, ela rendeu grandes assuntos. E a gente vai avisar, né? Cada episódio de falar, ó, esse episódio foi uma sugestão da arroba tal tal, do arroba tal tal, pra você ficar ciente. E assim, a primeira pergunta, assim, na verdade, foram diversas pessoas que perguntaram isso. Que perguntaram o que é um podcast. É isso aqui que você tá ouvindo. Então, o podcast é exatamente isso que você tá ouvindo. O podcast ele não é uma nova plataforma, que já existe há algum tempinho. Bastante tempo. Bastante tempo. Como a gente costuma dizer que é um novo formato de rádio. Ele é como se fosse um programa de rádio dentro da internet. E que você pode disponibilizar em várias plataformas, como Spotify, iTunes, SoundCloud, enfim, Castbox, em diversas outras. E você pode linkar no seu site, enfim. Aqui o que acontece? Existem vários formatos, por exemplo, existem a roda de conversa, que é o que a gente faz, que a gente debate determinados assuntos, e também tem aqueles que são separados por quadro, enfim. É informativo, galera. Então, o que acontece? São áudios gravados que você pode postar nessas plataformas e você pode baixar para ouvir offline. Ou seja, é gratuito. Pelo menos aqui no Castbox e no SoundCloud, que é onde a gente coloca. E também em outras plataformas. Vai, Lorena. Tá, é um equívoco meu, na verdade. É que me fizeram muito essa pergunta do que é podcast. E aí eu respondi só para as pessoas entenderem, para poderem fazer a outra pergunta que eu queria mesmo. Só que eu falei que a gente só tava postando no Castbox, mas na verdade não é só no Castbox, no SoundCloud e no... A gente tá... Tem um que é em inglês que eu não consigo lembrar o nome agora. É da Google, né? Não, a gente tá na plataforma do Google, a gente... Em todas as plataformas, assim, gratuitas de spot, de podcast, você pode encontrar o nosso podcast. Você pode falar, né? Tá, e aí, assim, é porque... como ela ia falar... Eu acho que, na verdade, todas as plataformas que eu conheço até então são gratuitas. Menos o Spotify, né? Que o Spotify é pago. O Spotify... Mas o iPhone, ele já vem com um aplicativo podcast. O nome do aplicativo é Podcast. E lá tem vários podcasts. É só você entrar no aplicativo e digitar o nome do podcast que ele já aparece lá. E você pode simplesmente ouvir ou baixar para ouvir offline. É, tipo, muito prático e as pessoas não têm ideia disso. Nem eu tinha, eu só fui ter ideia quando eu comecei a ouvir podcast. E eu falei, olha, eu tenho aqui um aplicativo de podcast. E foi bem mais fácil. Mas o podcast é exatamente isso. É como se fosse um programa de rádio, só que pra internet. Então você vai encontrar diversos programas, de diversos temas. Inclusive, eu sou uma... usuária, né, consumo bastante podcast, então você encontra sobre tecnologia, você encontra almoço, você encontra sobre cozinha, sei lá, sobre qualquer assunto. Educação. Educação. Exatamente. Isso é um outro ponto bastante relevante, tipo, o nosso formato de podcast é esse aqui, mas tem vários outros tipos, tem só falando de ciência e filosofia. Sim, e filosofia. Afins, assim, então, tipo... Só procurar que tem podcast de tudo quanto é coisa. Pra todos os gostos, pra todos os assuntos. Nenê Johan quer falar, o que você quer falar? Muito bom ouvir ônibus, pra ouvir no trabalho, pra matar um tempo. É bem legal, bem produtivo. Né? Exatamente. Exatamente, eu acho que esse é o ponto, eu acho bem legal de podcast, porque Ao invés de, tá, que ouvir música é muito bom, né, gente? Mas, por exemplo, tá indo pra faculdade, alguma coisa assim, pra quem mora em cidade grande, demora 2 horas pra chegar em casa, e afins, aí tu ouve um podcast, ele tá te passando informação, ele tá te explicando de coisas, e é bem bom. Existem, como a gente tava falando, pra vários gostos, e como o Johan falou, é muito legal você ouvir no ônibus. Eu fiquei sem Spotify, né, e aí eu passei... Quando você deixa de quando você fica sem Spotify, meio que fica sem graça ouvir música. É triste. Então eu realmente passei a consumir bem mais podcast, porque às vezes eu baixo alguns episódios que tem duração de 1 hora. Então, da minha casa pra universidade é 30 minutos, então eu posso ouvir um episódio ida e volta. Então, assim, você não vê o tempo passar... E é bem legal porque você tá aprendendo. Coisa, né? E assim, tem podcast de jornais, por exemplo, eu sigo o da Piauí, eu sigo o do Jornal Nexo. Então, assim, é muita informação de uma forma gratuita e muito acessível no seu telefone. Então, realmente vale muito a pena. Se você ainda não conhece, procura. E essa, acho que está respondida a primeira pergunta de o que é podcast. Se você ainda está com dúvida, não fica com vergonha, vem e pergunta pra mim no nosso Instagram, que é o que a gente mais usa, né? Uhum. E os nossos users a gente vai começar a passar a colocar no link da descrição. E se você também quiser participar com a gente, comenta, manda coisas. Muita gente mandou muitas sugestões legais que a gente vai separar e assistir. Enfim, não deixe de participar. E a primeira pergunta, quem enviou foi @ Ayla Santos, que diz o seguinte: qual a série que você mais gosta? A gente deu uma comentadinha rápida antes. Eu não tenho uma favorita, eu gosto de várias séries. Às vezes as pessoas chegam e falam, ah, tal série. Eu fico, ah, meu Deus, essa série é muito boa. Tipo, Raising Hope, já fazendo aqui uma indicação. que depois eu vou fazer mais aprofundada em outro episódio. Mas eu acho que Friends, porque... é aquela que eu assisto em qualquer tempo, qualquer episódio, qualquer hora. Eu sempre vou gostar, não vou ficar assim, tipo, ah, não, esse episódio aqui, não quero ver. Uhum. Não, é tipo, Friends, põe Friends, eu tô assistindo. Então, eu acho que minha resposta seria essa. Pra mim também. Friends, eu acho que é uma série... Tá triste? Vai assistir Friends. Tá fazendo nada? Vai assistir Friends. Tá almoçando? Vai assistir Friends. Sim, tudo é Friends, tu não consegue enjoar. É sempre muito engraçado. Não sei, Friends é a minha série, assim. Não. Eu não tenho série. Só pra te informar, as pessoas não estão vendo tu mexer o teu ombro assim, tipo, não sei, então fala. Eu não tenho série favorito porque eu não assisto série. Eu é preguiçosa? Não, não é isso, é que eu acho que o tempo que você perde assistindo série, você pode assistir vários filmes. Que eu também não assisto. Então, mas assim, eu acho que uma que eu realmente assisti o primeiro episódio inteiro e o início... quer dizer, a metade do primeiro episódio da segunda temporada foi Stranger Things. E eu acho que... eu gosto muito dela, e apesar de... eu não assisti porque eu não tenho Netflix. Então, se quem quiser, né, já aproveitar o momento, se alguém quiser compartilhar sua senha, seu login. Pois é, eu tô aqui, né, pra poder acompanhar vocês na série. Podem indicar mais séries. Todo mundo usa a senha emprestada, e se não tá emprestada, já tá ocupada, então... não dá. Então, assim, é a única que eu gosto porque eu gosto muito dos anos 80. Eu acho que os anos 80 foi uma época muito maravilhosa, que as coisas mais absurdas e mais aleatórias aconteceram nos anos 80. E ver uma série que é uma referência, né, dessa época é bem legal. E uma coisinha, eu não tenho muito a ver com a série, mas tem a ver com os anos. Eu não tenho certeza se foi anos 80, mas eu acho que era, tipo, mais... eu acho que a gente vai ter que falar isso em algum episódio, que é de cabelo. Que assim, pra quem não sabe, eu e a Mika, a gente tem cabelo curtinho, tipo pixie cut, que a gente chama, mas tipo, pra quem não sabe, fala Joãozinho mesmo. E aquele tempo era tipo super normal. Sim. Esse tipo de corte, na verdade era um charme. Verdade. E tudo mais. E hoje em dia as pessoas, é tipo assim, um caos, uma menina ter um cabelo de Joãozinho. Eu fico, não acredito, tipo, gente, com teu cabelo. Eu fico, desde quando o tamanho de cabelo define gênero ou sexualidade? Isso não faz o menor sentido. E aí eu fico me questionando por que naquele tempo era ok e bonito e por que não é mais. É tipo, sabe, as pessoas se acostumam com alguém ditar alguma coisa. Uhum. E ok, vamos seguir. Então, tipo, sei lá. Mas Stranger Things é top. Inclusive vai lançar agora uma na Netflix, que é a Samantha. É uma série que é nacional. É brasileira. É brasileira. E tem Daniel Furlan, que eu adoro. Já, já. Daí já vou assistir. Você falou Daniel Furlan, já vou assistir. Pra quem não sabe, tá? A gente tá falando aqui de Choque de Cultura. Choque de Cultura. A gente tá falando de TV Quase. E aí, é uma série também que tem essa pegada anos 80, sabe? Eu realmente sou apaixonada por tudo que é dos anos 80. Queria ter poder aquisitivo pra comprar as roupinhas pra andar naquele estilo. E voltando à questão desses anos e de Stranger Things, é muito louco como que eles conseguem captar tudo daquele tempo. Tipo, é muito louco, porque tipo, tu assiste e tu realmente se sente, tipo... Que aquilo foi feito naquela época, tipo, desde as vestimentas até mobiliário, até tudo. É, tipo, muito remete à época. E não é só, tu não vê só, ok, as coisas são daquela época, mas, tipo, não parece que foi filmado lá. Não, tipo, parece que eles filmaram naquela época. E, tipo, tu sente uma nostalgia, pelo menos comigo, é assim. Que a gente viveu nos anos 80. Quando eu assisto, eu fico, tipo... Sei lá, é uma sensação, é um sentimento muito louco, eu acho muito maravilhoso. Eu acho que até assim, quando você assiste, eu acho que até, sei lá, não sei se eu posso dizer isso, mas o efeito, assim, da câmera, da gravação, não sei, as cores, lembram muitas fotos que a gente vê, né, daquela época, então... Realmente, é uma série muito boa. Pagando de cinéfilas aqui, né? Porque a fotografia da série... Que iluminação. O mais legal, assim, todo mundo diz que deu muito certo, porque justamente pegou as melhores coisas daquela época e jogaram em uma série. E é isso que é bacana. E a próxima pergunta é da @GilHolly, que, eu, na verdade, o nome dela é Jordana, eu acho lindo esse nome. Jordana, acho bem lindo. Lindo esse nome, né? E ela pergunta o que te faz feliz. Stranger Things. Sim. O que me faz feliz é assistir Choque de Cultura. O que me faz feliz... Que é impossível não rir assistir Choque. O que me faz feliz é Daniel Furlan. Juliana Rica. Sim, sim. Leandro Ramos. Enfim. Tá, agora respondendo sério a pergunta. Tá, não sei. Eu não sei também. Eu acho que o que me faz feliz é... Sei lá, eu o que me faz feliz tipo, estar realizando todos os meus projetos. Planejar alguma coisa e aquela coisa acontecer. Sim. Porque, tipo, o podcast era algo que eu planejava há muito tempo. E aí eu sempre fico super feliz fica quando eu muito feliz quando ela começa. Porque é justamente um projeto que eu tinha há muito tempo. E saber que ele tá se realizando é bacana. E, assim, acho que o que me faz feliz também é, como diz essas digital influencers por aí, são as coisas simples da vida. Né? Como, sei lá, estar com os meus amigos, porque eu passo tanto tempo botando em prática as coisas, os projetos, que eu acabo passando muito tempo longe deles, delas, né, amigas? Ah, ela ama muito estar com a gente. E eu gosto muito disso, gosto de ficar com a minha no família, show. Isso me faz muito feliz. E é isso, acho que realmente, quando eu vejo que o universo está em ordem, isso me deixa muito feliz, e estar perto das pessoas que realmente me fazem bem, isso me faz muito feliz. Que eu tinha pensado uma coisa besta, mas agora eu imagino que eu, tipo, não vou falar isso. Tipo, eu acho que, mesma coisa, Karina, eu acho que, tipo, tá com o que a gente gosta e tirar um tempo pra, tipo, falar besteira e rir, comer e tudo mais, eu acho que isso me faz feliz. O Nenê de Johan me faz feliz. Oh, ele me estressa muito, mas ele me faz feliz. Mas... Quando ela falou, eu pensei numa coisa bem simples, só que aí depois dessa declaração que ela fez, né, fiquei com vergonha. Mas uma coisa que me veio na cabeça e que eu não tenho praticado é artesanato. Pra quem não sabe, eu sou como uma outra amiga minha me chama de Tinkerbell. Eu sou da louca, assim, tipo, dá pra fazer tudo manualmente, eu quero fazer, e, tipo, é uma coisa que me deixa muito feliz, me acalma, é uma coisa que eu gosto de fazer e eu não tenho feito, mas é isso. E tudo não respondeu. Eu acho que é basicamente isso também. Planejar algumas coisas, tu vê que elas estão dando certo, sabe? Quando tu vê que tudo tá sendo como tu planejou e não tem coisas, assim, muito ruins acontecendo. Fica, eu posso lidar com isso, e tu fica com as pessoas que tu gosta, tá se divertindo. Eu acho que é isso, basicamente. A felicidade é você olhar que você não vai pagar matéria no final do mês. É parte do espírito do nome disso. Infelizmente, ainda não compartilhei desculpa. Felicidade, mas não. E, bom, a próxima pergunta é a Marcela Palheta Friends aqui. Perguntou se a gente acredita em lendas urbanas. Mas é claro. É claro que eu acredito. Sim. Eu fui criada assistindo Lendas Urbanas do Gugu. Sim. Sim, eu morria de medo daquela mãe, gostava desse filme. Não, e até é louco que até aquele Linha Direta que tá, que passava de crime. Meu Deus, eu morria de medo. Até que ele. Sim, ele passava sobre crime, gente, a gente sabe. Mas tinha uns episódios que eram sobre umas coisas meio que nada a ver, tipo, chupa-cabra. Uns negócios assim, tipo assim, que a pessoa tinha medo e aparecia e tava matando coisas. Era e a gente tava tipo, caraca, isso tá passando Linha Direta, tipo, como assim? Eu acho que se ainda existisse Linha Direta, ia ter o chupacu de Goiânia. Eu acho que ia ser um, tipo, o episódio. E aqui no Norte é muito bacana as lendas urbanas, porque aqui envolve cobra, sim, envolve o boto. Envolve... Mas é lenda urbana mesmo, galera, porque já... A gente tá falando rindo, mas é sério. É sério, galera. É sério. Por exemplo, não tem um bairro aqui de Santana que tem uma cobra que de madrugada atravessa essa rua, ela é encantada. Entendeu, gente? Então, assim, a lenda urbana daqui não é tipo, ah, boneca assassina... Não, é a cobra encantada. Tem aquela uma... Eu não sei qual é a parte daqui... Que tem uma cobra embaixo, não sei se é da é cidade. No, a cobra é cobra de Santana. É no porto de Santana. E que ela mora lá e ela é tipo do tamanho basicamente do vizinha rio. E tipo, ela, quando ela se mexe, várias coisas. Tu tá falando da cobra Sofia. Então, a cobra Sofia. Ela tava dormindo ali, caiu o porto naquela vez ali. Foi ela que derrubou. Se mexeu. Ela se mexeu, caiu o porto. Exatamente. É isso aí. Eu realmente, a nossa região, né, se você é de outro lugar... Que está nos dando o privilégio de nos ouvir. É, aqui tudo. Como é a região amazônica, então assim, é tudo com bichinho. Sim. Entendeu? Eu lembro que teve uma época, eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos, que tava numa louca de lobisomem. E, tipo, real, assim, várias reportagens e não sei o quê. Aonde? Eu tava morando no Jari essa época, mas era assim, não era uma coisa só de lá, era uma coisa de televisão. Caramba. E eu lembro que eu fiquei apavorada, porque, tipo, na casa da minha avó, pra frente, assim, tem uns pedaços de um terreno, assim, eu ficava, meu caraca, Deus. De noite ele vai andar por aí, e se eu Você... ficar aqui na frente, qualquer hora eu vou ver ele andando, entendeu? E era um negócio muito real, eu tava passando, porque, tipo, se eu não me engano, umas fazendas aí pra essas cidades estavam comendo bicho, e não sei o quê. E várias coisas, eu fiquei assim, caraca, existe mesmo... E aí eu comecei a ver mais ainda a gente falando, que a gente falou, caraca, eu vou ver esse menino aqui, vai parecer um lobisomem, e era bem louco, eu ficava com muito medo. Tipo, real, assim, era de verdade. Cara, lá onde a mamãe trabalhava, o pessoal diz, lá na Vila do Maracá, na estrada pro Jari. Interior daqui da Amapá. Ela tem uma amiga que ela jura que ela viu a mula sem cabeça no Amapá. Menina! Ela diz, ela jura que ela viu a mula sem cabeça no Amapá. Me conta. É incrível. Eu não sei, ela fica contando pra minha mãe. Ela diz, ela fica muito séria falando sobre isso, que ela viu a mula sem cabeça. Olha, mano, aqui tem muita gente que vem do interior do estado pra cidade. E a minha família, olha, a minha mãe, eu vou levar vocês pra tomar café. Porque, olha, meu tio disse que ele trabalhava lá no porto. Aí ele era vigia lá no porto. E aí uma vez, de madrugada, o pessoal falava, ele era novo, chegou lá novo, o pessoal falou, olha, tem um bicho que ele sai de dentro da água. Meu Deus do céu. Ele tem não sei quantos metros de altura. É perto da casa da Gisele. Olha a Gisele. Eu tô ficando com medo na casa da Gisele. Gisele tá na plateia, ela mora lá perto, ela pode nos dizer. Você viu, Gisele? Não, compartilhe conosco sua experiência. E aí, ela fica no meio do rio e é uma cobra gigantesca. A cobra só fez de novo. É ela, mano. E aí, o que que acontece? Ele tava de vigia lá e quando foi numa madrugada, ele viu sabe, um alvoroço assim na água. Meu Deus ele do céu, real isso, ele viu um negócio subindo com os olhos cor de mel, que é a característica da cobra Sofia. Eu tô falando, Sofia. Muito e aí olhou pra cidade e ficou, sabe, parece um farol, assim, olhando, tá sabe, a cidade. É sério isso mesmo? Olha a minha... Eu tô falando sério, amiga. Tá, mas continua. E aí ele, o pessoal fala, quando foi esse momento, ninguém se mexe. E eu não sei se eu tô aumentando, porque ele não, gente, se mexeu pra também. Vai que... Pra ver se é verdade. E aí, esse negócio voltou e desceu e foi pra água. E ele falou que ele, sabe, Ele não tava acreditando no que ele queria. Alguém me conta uma história dessa. Eu tô dentro do navio, eu não sei nem o que, aqui, porque comigo. Aqui a água é escura. Uhum. Então, tem muito bicho aí dentro, pessoal. A minha mãe fala que ela morou... Mano, a minha mãe conta muito história, bicho. Que tinha, tipo, um sapo gigante debaixo da ilha onde ela morava. Que uma vez eles foram embora. Quando eles foram embora, esse sapo se mexeu, uma coisa assim. Isso é Naruto. Naruto. E aí a desabou. Se eles não tivessem saído antes, esse bicho... Ela foi um sonho que ela teve. Vai, Emily. Eu tenho uma. O meu pai, antes de vir pra cá pra Mapai, morava no interior de Belém. E a família dele tinha uma fazenda. E a casa ficava um pouquinho longe, assim. E, enfim, eles sempre iam almoçar e eles andavam, acho que uns 2 quilômetros, não sei. Eles andavam bastante. Aí teve um dia que todo mundo foi almoçar e só o meu tio ficou lá no meio do mato. Que ele tava cortando lenha, eu acho. Aí todo mundo ficou na casa. E terminou o dia, ele não foi almoçar. E eles procuraram ele, voltaram pra lá pra onde ele tava e ele não tava mais lá. Passou uma semana com ele sumido. Sabe o que é isso aí? Álcool. Ele tinha sumido. E o prato dele tava lá, intacto. Aí ficaram o tempo todo, todo mundo do interior procurando ele. Encontraram ele no meio da mata fechada. E ele não tava em si, tipo, ele tava muito... Como é que se diz? Tipo, fora de si. Ele tava... ele tava muito fora de si. Ele parecia, assim, que tava surtado. E depois que ele voltou ao normal, ele disse que ele tinha ido lá comer. Quando ele sentou na mesa, ele viu uma criança. Ai, Jesus. Eu digo que é o Curupira. Ele viu uma criança e ele foi atrás desse menino pro meio do mato. E ele falou que ele simplesmente não lembra mais nada. Ele conhecia esse menino pro meio do mato. E ele passou 7 dias no meio do mato. Caraca, 7 dias. Era o Curupira, bicho. Eu falo, é o Curupira, gente. É o quê? Ele ficou 7 dias no meio do mato atrás desse menino. E ele não sabia que era 7 dias, não tinha noção do tempo. Arrepiada. Fiquei impactada. Eu não vou acreditar no Curupira depois disso. Cara, eu acho que a gente tem que parar com isso, que todo episódio a gente conta uma coisa que a gente fica assim, meu Deus do céu, tá ficando escuro agora, hein? Não sei. A gente tem o chama, né? Vamos se controlar um pouco. Cara, assim... Tem muitas histórias que minha família conta. Teve, meu pai contou uma semana passada. Gente, não, de espírito não, tem que ser de... Não, é de bichinho, é de bichinho. Tem que ser de bichinho. Que foi uma cobra que parece que encantou uma... Aqui é cobra, né, Val? Aqui é cobra, só tem cobra. Só tem cobra. É, que encantou uma menina e essa menina ficou sumida 3 dias. Encontraram ela dentro de um bueiro, parece. Gente, não ri porque o pessoal do bairro contou, tipo, não é brincadeira. Tipo, real, essa menina, ela tava fora de si. É o It da Amazônia. E aí, o It da Amazônia é uma cobra. Ela encontraram, ela falou que ela não tava sabendo do que tava acontecendo. Não tava que nem... Lorena, vamos respeitar que é a história séria. Que ele falou, é o It da Amazônia. Eu fiquei imaginando, tipo, uma cobra vestida de palhaço. Você quer flutuar? Eita. E é isso, gente. Assim, já deu pra entender que a gente acredita um pouco nisso, né? Não tem nem como não acreditar. Várias histórias. Próxima pergunta, Emily. É a do Franco Senna Jr. O Francisco. Ele perguntou com algum personagem de Friends ou How I Met Your Mother. Aí ele falou que ele é um pouco parecido com o Chandler com as fotos. Porque ele fica todo... O Chandler, quem não sabe, ele fica todo bugado quando vai tirar foto. Buga com as fotos. Eu pensei que ele tivesse personagem de Chandler. Não. Não sei, né? Curiosamente. Tá, Karina. A gente tava, né, até tendo uma discussão desde sábado. Debate. Tava tendo uma crise aqui. A gente teve crise de identidade, a gente já não sabia o que era. Então, assim, eu não sei. Eu acho... Ah, a Emily lembra, tem algumas coisas. Eu não sei explicar, mas... Tu já assistiu as duas, sério? Já. Eu não sei o que explicar, mas a Emily tem alguma coisa de Mônica. Não, eu acho que cada uma tem que falar de si primeiro e depois pessoa fala de outra. Eu, Karina, acho que, assim, de How I Met Your Mother, eu acho que eu tenho alguns traços da Robin. Uhum. Porque... Que traços? Ela é jornalista. Sim, não, é isso. Acho que o fato também de ser bem, tipo, não sei. Assim, os episódios que eu assisti foram as primeiras temporadas. Então ainda era meio que ela tava com o Ted, ela ficava, meu, fica na tua, eu quero viver minha vida. Prioridade e trabalho. É, prioridade e trabalho. Eu sou muito assim. Então, é, tipo, e muito. Querendo ou não, não parece, mas eu sou bem da bagaceira. Se eu tivesse um Barney na vida, eu ia fazer piadas daquele tipo e ia fumar charuto. E você? Ah, é, de How I Met Your Mother. Não sei. Eu não consegui encontrar, só falaram que um pouco parecida com a Mônica, eu fiquei não sei da onde. Tu é uma boa amiga do How I Met Your Mother, da Lily? Da Lily. Tu é uma boa amiga como a Lily é. Eu acho que seria talvez um pouco da Lily. E da Mônica, a única coisa que eu vejo é que todo mundo se reúne na casa da Mônica. E pelo menos na nossa roda de amigos, quando é na casa da Lorena, desde muitos anos é lá em casa. É porque, tipo, a Mônica, pra mim, ela é um personagem muito cativante. Eu não sei explicar, eu acho ela muito cativante. E, tipo, a Emily é muito cativante, se você for conhecer ela, assim, tipo, ela é um menino. Então ela te cativa e todo mundo fica, realmente, você não concorda comigo disso? Não, na, plateia, sim, plateia. Sim, sim. Silêncio. Plateia. Será que concordam mesmo? Poxa, Emily, poxa, gente, queria te ajudar aqui, sabe? Lorena. Eu, na minha opinião, de... Friends nenhum. Acho que a gente pode se comparar com os meninos também, né? Claro, sim, porque pode. Eu, mas eu com nenhum. acho que de How I Met Your Mother a Robin também. Mas, tipo, não tipo toda a personalidade, mas eu acho que algumas coisas na questão de demonstração, de afeto, eu sou, tipo, meio que ela, tipo, assim... Não é que eu não demonstre, mas eu não sou, tipo... Todo amores com todas as pessoas. E eu não. Eu acho que, tipo, a questão de que com os outros ela geralmente é bastante simpática. Mas com os próprios amigos ela não é. É tipo assim. Ela é mais doida e da zoeira e tudo mais. E com os outros é toda, tipo, amores. Eu sou meio que assim. Eu sou, tipo, com os outros é tipo, oi, você, tudo bem? Como você tá? E tudo mais. Com os meus amigos, tipo, o que que tu tem? Não sei o quê. Tipo, assim, é. Vai a merda. É, bem, meio isso. Eu acho que só o Nenê Johan falou que Mônica, porque, tipo, eu sou mandona. Eu não acho que tem muito a ver. Mas uma coisa que ele falou que eu acho que tem um pouco da Mônica é que, tipo, questão de... A coisa tá num lugar, tu tem que deixar naquele lugar que tava. Tipo assim, pega coisa, mas devolve pro lugar que tava. Tipo assim, não gosto que mexa nas coisas... Dela e do lugar, de onde tá e tudo mais. Eu sou meio assim, eu sou tipo, meio que paranoicazinha. Pouco mandou. Pô, um pouquinho. É, vocês ficam falando que eu sou igual a Fibinha. Tá, agora, o que, agora o que a gente acha da outra pessoa. Todo mundo concorda aqui, né? Pra até falar, é... É a Fibinha. É a Fibinha. Tem uma pessoa que parece com ela, é a Karina. Eu vou contar aqui uma história que eu conto pra todo mundo, mas que como vocês não ouviram, eu tenho que contar. É que, tipo, eu tô reassistindo de novo Friends e quase todo episódio eu encontro uma coisa assim que, tipo, eu mando pra ela assim, tipo, caraca, é, olha aqui, a Karina é a Phoebe mesmo, gente, tá? Eu descobri. E que teve um episódio, por exemplo, um dia desse, que a Phoebe passou o episódio todo com raiva do Ross, né? Porque ela não sabia, porque ela não lembrava, tipo assim, ele perguntava pra ela o que tá com raiva, ela não sei, então eu tô com raiva. E aí, no final do episódio, ela lembra que é porque ela tinha sonhado com ele. E no sonho, ele tinha dito que ela era chata. E por isso ela tava com raiva, e aí ela continuou com raiva, porque ele tinha chamado ela de chata no sonho. Então, tipo, eu fiquei, caramba, como assim? A Karina é isso, tá? Ela é esse tipo de pessoa. Inclusive, a gente falou sobre isso quando ela contou o sonho das tatuagens, que... Sim, ela sonha com alguma coisa, fica com raiva da coisa. Sim. Da pessoa, de coisas, de tatuagens e afins. Eu me vejo obrigada a concordar com o palestrinho. Porque eu lembrei que uma vez um menino sorriu pra mim na rua. Sim, ela achou que verdade. O menino tinha sorrido com deboche pra ela. Ela não gostou do menino. Ela falou, esse menino é ridículo. Ele sorriu pra mim com deboche. Eu vi no sorriso dele que ele me olhou assim e tava debochando de mim. E aí, o menino nem conhece ela, né? Não, é... Tá, tem uma coisa sobre isso. Não, vocês só falaram que eu sou a Phoebe. Sim, a gente não deixou eles opinar. O que que tu acha que... Ai, mulher, tu já falou, né? Eu já falei. Eu acho que também da Mônica, mas a questão de ser anfitriã e tudo mais. E tipo, se importar em... Vamos ajeitar aqui as coisas e tudo mais. E com a Lily, porque ela é uma ótima amiga. Você é muito amiga. É, verdade. E outra que eu não falei, eu acho que tu, quando tiver alguém que tu realmente goste, que tu realmente goste da pessoa, tu vai ser muito Lily num romance. Tipo, tu vai ser o casal... Marshall e Lily, assim, do grupo, eu tenho certeza. A gente já tem um casal agora que é assim, né, meninas? Ah, é verdade, menina. Olha a Lina aqui, a Lorena. E Johan com a Lorena, né? E até que tem, né? Porque, tipo assim, o Marshall é 2 metros de altura e a Lily é, tipo... Neném Johan, ele cresceu bastante, graças a Deus. Muito bem desenvolvido esse menino. É. coisa que faltou um pouquinho na gente, na Lorena. É. Enfim. Já a Lorena já disse, né? Que é mais a Robin. É. Sim. E às vezes agora parecido com a Nili, olhando assim como um casal. Eu queria ser que eu acho muito fofinho. O Chandler. Todo mundo queria ser. Gente, o Chandler é... Não, mas nem sempre. Ele tem, às vezes, ele pisa na bola assim, com algumas coisas que ele fala, com algumas opiniões dele, mas no geral ele é muito Eu gosto muito do Chandler, não, assim, porque eu gosto de pessoas engraçadas. E tipo, o Chandler não é engraçado, tipo, estou forçando ser engraçado. É. Ele é engraçado. Ele é só doente mesmo. Ele, só... ele é só doente. E o Marshall também é... Sim, ai, o Marshall. Meu Deus, eu acho que assim, que no nosso grupo tinha que ter o Marshall. Que eu queria ser o Marshall. Sim, o Marshall é maravilhoso. Ah, ele é carismático, simpático. Ele é um neném, ele é um neném. O Marshall é maravilhoso. Sim. Queria. Queria que o nosso grupo tivesse um Marshall. Porque no nosso grupo de amigos, só tem. Não vou nem entrar em detalhes aqui. Eles não ouvem, então eles não ouvem. É por isso que eles são péssimos amigos. Eles não ouvem o podcast, mas eles são. Ó, um exemplo, eles são o tipo de amigos que não ouvem o podcast das amigas. Viu? Eles nem sabem o que a gente faz, eu acho. Sim, a gente pediu perguntas, tu acha que eles fizeram perguntas? Só fizeram olhar. Só um fez uma pergunta. O outro fez uma coisa sem lógica, que foi do próprio exemplo que eu dei pra ele. Não é assim. Mas tipo, os nossos amigos, eles são tipo assim, a gente fala, a gente tá precisando, como ontem eu estava tentando abrir uma garrafa de refrigerante, porque eu estava com a outra mão ocupada, ele estava do meu lado olhando, e foi obrigado o nosso amigo, novo amigo de algumas horas. É, que a gente conheceu, naquele dia ele foi lá e tô editando pra ele. É capaz de escutar esse podcast. É basicamente assim, de menino, no grupo tem poucos e o resto é menino, mas é assim... São eles que andam na frente quando a gente tá andando na rua. Eles que andam na frente e deixam a gente pra morrer lá atrás. Entendeu? É, a gente que junta as cadeiras ou alguma coisa e arruma as coisas, porque eles ficam lá parados esperando a gente arrumar as coisas. É, a gente sempre arruma e organiza inúteis. Poder a gente decide tudo. E só pra deixar claro que tá aberto o processo seletivo para novos amigos. Sim, por favor. Porque eu realmente estou indignada com essa amizade. A gente tá trocando os amigos. Eu estou realmente trocando. A próxima pergunta é da Mandy Soares, tá? Minha coleguinha. É, a pergunta dela é: vocês preferem jogos no celular ou no videogame, console? Sou viciada em The Sims. É, eu gosto mais de jogos no celular. Inclusive, eu sou viciada em procurar jogos pra celular. Porque, principalmente quando são gratuitos e offline. Porque, às vezes, como eu não tenho internet, é um passatempo maravilhoso. Porque eu gosto de ouvir o podcast, que eu falei que também é um passatempo, no caminho para algum lugar. Mas quando eu chego num lugar e eu não quero manter contato visual com ninguém, eu pego o celular e começo a jogar. Eu prefiro no celular mesmo, até porque eu não tenho poder aquisitivo para comprar um videogame. Mas aí é isso. Tem muitos jogos que são muito bons. Se você aprender a procurar, você vai achar realmente jogos muito bons. Inclusive, posso até trazer para vocês algumas dicas. E você... A Emily é viciada em The Sims. Eu sou muito viciada nesse sentido. Eu acho que eu prefiro um computador, sei lá, videogame mesmo, do que no celular, porque meu celular trava muito. E outra que os jogos que eu gosto não são de celular, por exemplo. Eu gosto muito de The Sims 4, eu gosto muito de GTA V, Halo 4, Life is Strange, que é muito legal, a gente joga. E jogos assim, porque a gente não tem no celular, só The Sims 4, mas... Fica muito ruim, é muito diferente do que é pra computador. É, eu... Lola existe. Eu não gosto muito de jogo no celular. Eu tinha um aí que era bem bestinha, que era pra passar tempo. Mas eu não gosto muito porque eu tenho um problema com luminosidade do caramba. Tipo, meu olho dói muito. Então eu evito ficar olhando muito pro celular, principalmente com jogo. Antigamente, nos nossos tempos de ensino médio, né? A gente jogava até em console. Eu prefiro jogar em console, só que... eu não conheço pessoas que têm, então, tipo, não tem como eu praticar isso, mas se eu tivesse, eu teria, tipo, vontade de ficar jogando e tudo mais, e eu acho bem melhor o console do que o celular, ou o computador. É, muita gente, assim, quando mandou as perguntinhas, mandaram também sugestões de séries, temas, de séries, filmes, e assim, mandaram muitas coisas, muito, assim, bem legais. E o Guilherme, que é nosso amigo, né, o Guilherme, o user dele é Eu Sou Um Gadrão. Ah, tá. Não, enfim. E ele diz assim, Pressure é uma ótima série e é uma ótima HQ, pode indicar que é só sucesso. E assim, gente, eu vi o trailer E eu gosto muito de quando as coisas me agarram. Te prendem, pelo assim, trailer. Do começo, né? A gente não pode muito falar de trailer, todo mundo fala que Esquadrão Suicida, o filme inteiro tá falando trailer. É um pouco difícil. E assim, pelo que eu vi, se eu não me engano, é um pastor que antigamente ele fazia serviços de. Eu acho que ele era pistoleiro. Tô falando aqui merda, eu tenho que ter certeza porque eu só vi o trailer. Só viu o trailer. Só viu o trailer. E eu gostei porque tem muito, como diz, choque de cultura, né? Tem muita violência, tem muita sangue. E assim, é bem legal. É uma série que realmente procura. Eu, se vocês quiserem, a gente deixa o link na descrição já do trailer pra vocês darem uma olhada. E realmente a gente vai trazer, assim, no nosso quadro, né? Porque a gente vai assistir, porque é uma série, então precisa de um tempinho pra assistir. Ele fazia alguns trabalhos antes. A próxima sugestão, me ajuda aqui, Lorena. É da Iuana Almeida, só que tá tipo I-U-A-N-A-L-M-D. Tá tudo junto. O nome dela é Iuana Almeida, só que o N do Iuana tá com Almeida e é isso aí mesmo. Sim, ela. Nossa, eu adorei. Eu realmente adorei a sugestão dela. Que ela falou: fala sobre o Over the Garden Wall, que eu com certeza eu pronunciei errado. Que é uma minissérie do Cartoon Network que tem 11 episódios. E, gente, eles são, assim, de 11 minutinhos, sabe? É super curto e é uma fofura. Ele, nossa, é muito fofo. São dois irmãos que têm uma aventura na floresta. Foi o que deu a entender, assim, logo no primeiro que eu assisti. Nunca tenho assistido. Eu assisti os episódios e eu fiquei, assim, meio que fofo. É muito bonitinho, mas também tem os bichinhos bem, bem estranhos. E é bem legal, eu realmente vou acompanhar. Porque é bem pequeno, são apenas 11 episódios, vale a pena. E cada um é tipo de 10, 11 minutos, é bem pouco e é bem legal. A próxima sugestão foi o André, que ele indicou uma série alemã, que eu não sei pronunciar. Então, vamos deixar o link na descrição. E que conta a história, se eu não me engano, de um aquela pessoa que olha as pessoas, espião que entra numa organização. Aquela pessoa que olha as pessoas. E aí ele vai crescendo lá dentro. E que ele vai. A gente acompanha o amadurecimento durante a série, sabe? Desse personagem, a gente, enfim. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai reunir tudo isso que vocês indicam, e é claro, pra gente falar de uma forma muito mais aprofundada. E eu realmente só quero agradecer porque muitas pessoas participaram, e isso é muito bacana. Que vocês continuem participando. E como eu falei no começo do episódio, que tem umas perguntas. Na verdade, não, como a gente pediu, né? Que poderia não ser só perguntas, mas ideias de coisas e tudo mais. De temas. E fizeram umas perguntas que, como eu falei, abriram discussões que a gente sabe que, tipo, vai render coisa. Então, como exemplo, um amigo meu perguntou qual a nossa opinião de quem tava certo em 500 dias com ela. E aí a gente ficou, caraca, isso aí abre vários leques, então... Sim. E teve outra pergunta também que falou de, tipo, quando a gente fica meio... Foi dos crushes. Paixões platônicas. Quando a gente fica, tipo, fixado numa pessoa e a pessoa nem sabe que tu existe e esse tipo de coisa. E aí a gente chegou a uma conclusão que isso dá um episódio, então, como o próximo episódio a gente já vai fazer rodinha de conversa, a gente vai falar sobre, basicamente, relacionamentos e suas nuances e relacionamentos ruins e filmes ruins que falam sobre relacionamentos ruins. E, enfim, e afins. E aí você ouve aí. Vai ter revelações. Vão ter revelações, histórias aí que... Eu tô aqui pra expor e me expor. Mas é claro. Lendas vivas aqui, tá? De relacionamentos. Vocês vão se identificar. História de esperança. Superação. E estamos finalizando o nosso podcast. E esse foi o episódio número 2. E a gente está muito feliz ainda. Dá tchau. Acabou. Tchau. Beijinho. Tchau. E acabou. Pera, É porque a Lorena me cortou e ia falar... Podcast. Acabou o podcast. Tá, e outra nota é que, tipo, eu no calor do momento eu me equivoquei, tipo, não é... Eu não quis dizer que os filmes são ruins. Tem filmes bons, só que, tipo, falam de relacionamentos ruins. E as pessoas romantizam os filmes e... Eu falei de um, mas não, tipo, não é só esse, tem vários outros e séries e coisas e a gente vai comentar um pouco disso e é isso. É porque esse neném se importa com a opinião. É. Ela tava preocupada. Tava muito preocupada aqui. Gisele quer dar tchau? Tchau. É isso, acabou. Tchau.